Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E, gente, acabou o ano, né? A gente já tá aqui gravando o último episódio desse ano, que não foi dos melhores. E fazendo uma lista para essa retrospectiva do ano de 2020, a gente viu que no cinema também não foi dos melhores. Muita coisa que a gente já tinha falado lá no começo desse ano de expectativas para 2020 acabaram ficando pro ano que vem. Então, muita coisa se perdeu assim ao longo desse ano, né, por conta da pandemia. O primeiro semestre foi bem vazio. Em outubro tem 5 mil filmes lançados, mas chegaremos a eles, né? Hoje a gente tá aqui para então falar um pouquinho de como foi lá desde o começo. E para isso estou aqui com o Felipe. Olá, Felipe. Olá, Sil. Olá, Infernautas. Olha, você foi muito no trailer aí, a próxima temporada 2021 também se vai ser lá grande coisa. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Quem viver, verá. Vamos ver. Tô também com o Samuel. Boa noite, Samuel. E boa noite, Infernautas. Boa noite, equipe. Gente, é o seguinte, o ano foi janeiro, fevereiro, março e dezembro. E, gente, a gente tá aqui nesse clima de funeral, mas também estamos felizes porque temos uma pessoa voltando para o podcast, para esse episódio especial. Porque eu acho que ele assistiu muito mais filmes esse ano do que qualquer um de nós aqui. Bem-vindo, Marcelo. Fala, Sil. Fala, Infernautas. Muito bom fazer parte do Falando no Diabo. Eu sou aquele tipo participação especial que de vez em quando aparece para garantir a temporada. Não, brincadeira. Mas então, realmente o ano foi um filme de terror, né? Um filme de terror pós-apocalíptico e é um filme de terror pós-apocalíptico ruim. Porque não teve aqueles momentos, nem os zumbis, assim, pelo menos para dar uma emoção. Foi trágico do começo ao fim, assim, o roteiro bem fraquinho mesmo. Pior filme do mundo possível tá sendo esse, né? Porque tá sendo lento, irritante e sem nenhum clímax. Então assim, que fim do mundo fuleiro esse que a gente tá vivendo, olha. Nossa, tá péssimo. Expectativa zero, zero, zero, zero. Mas tudo bem, gente, Vamos entrar. Vamos lá em cima, né, pro Infernalta não largar o podcast, porque já tá muito negativo. Infernalta, fica com a gente. Infernalta, fica com a gente. Vamos juntar aí a energia negativa, que tá ruim, vai piorar. energia lá em cima. Vamos lá, gente. Não. Nada, Samuel, não vem com esse papo motivacional, não. Toda vez é isso. A gente fala mal do filme, aí o Samuel, não, mas tem, não, vamos ver o lado bom. Não, mas tem lado bom. Tem filme de terror ruim que é bom também, lembra disso? Tem filme de terror que é ruim que não tem quem salve. Lembrem também disso. Tem. Mas, gente, ó, vamos combinar que uma das coisas que pelo menos serviu de distração pra gente esse ano foram os filmes. Certo? Foi certo? Todos de acordo? E deles certo, a gente. Também. Né, a gente tem muito o que falar. Felipe. Filmes, séries, games, a gente vai falar um pouquinho de tudo hoje. Então, queria já começar. Vamos fazer por ordem cronológica, né? Começando lá em janeiro. Eu queria começar com... Eu acho que foi o primeiro filme de terror que estreou nos cinemas esse ano aqui no Brasil. Que foi Os Órfãos, que é mais uma adaptação do A Volta do Parafuso, né? Ou seja, já era um preview do que vinha aí pela frente. Eu ia pedir pro Marcelo falar desse filme, que eu sei que ele gosta muito do livro, não é? Eu gosto da história do texto original, mas esse filme, assim, começou pelo pior, tá? Eu já digo assim, começou pelo pior filme do ano. Teve mais tranqueiras no decorrer do ano, mas Os Órfãos, adaptação assim, horrorosa. Não sei se alguém mais aí teve o desprazer de assistir. Eu não vi no cinema, eu vi em vídeo depois, mas sinceramente preferia não ter visto. Ficava só com a série lá, a Maldição da Mansão Bly, que é baseada também no mesmo texto e é um pouco melhor. Um pouco melhor. Destaque para um pouco melhor. Nossa. Um pouco melhor. É. Mas alguém chegou a assistir Os Órfãos, gente? Olha, eu comecei, também não foi no cinema. É, eu assisti, inclusive, um tempo depois. Assim, a gente já tava até em pandemia, né? O que provavelmente explica o fato de eu ter ido assistir. É, então foi na TV, foi, sei lá onde foi. Mas eu não consegui avançar, não. Acho que eu vi, tipo, 20 minutos, meia hora no máximo, e fiz, não, eu prefiro a pandemia. E desisti. Meu Deus. Prefiro a pandemia. Bom, A Volta do Parafuso é uma obra que já foi adaptada várias vezes, né? E eu não sei do que a gente estava falando em outro episódio de histórias que são muito adaptadas, né? E vai ser esse negócio de erro e acerto, né? A gente vai ter algumas muito boas, outras péssimas. Mas, sei lá, acho que sempre vale... ver versões novas, assim, delas. Ainda que, às vezes, a gente tenha que parar nos 20 minutos, porque... Por exemplo, o caso da Maldição, da Mansão Blair, a gente pode dizer que... Ele até começou bem, né? Uma produção bem feita, bem realizada. É, muitas homenagens, muitas referências ao texto original, mas depois, né, assim, o quesito terror, assim, foi completamente... Né, muito discreto no terror, partiu mais pro drama, mais pro romance, e acrescentando coisas assim que eu achei que foram desnecessárias. Teve alguns episódios que eu gostei, não sei se vocês curtiram, mas sinceramente eu ainda prefiro Os Inocentes como a melhor adaptação de A Volta do Parafuso. Olha, Os Inocentes é a obra-prima, Os Inocentes. A Mansão Bly, eu comecei, e eu acho que até o quarto ou quinto capítulo, quarto, digamos, eu tava curtindo, inclusive o ritmo, tava curtindo as novidades, o que tava sendo acrescentado, eu não tava me incomodando, eu realmente estava gostando, e olha que eu sou apaixonado pelos Inocentes, é um dos meus filmes do coração, então eu já fui com o pé atrás, já fui querendo falar mal, mas... Até ali o quarto ou quinto capítulo. Agora, depois eu acho que a série desanda. Eu acho que o ritmo se prejudica. Eu acho que ela se perde e não consegue se reencontrar. Ela até tem um penúltimo episódio que é bem interessante, embora eu acho que ele tá no lugar errado. Eu acho que se talvez fosse uma série de... 5 episódios, é um total de 9 episódios. Eu acho que se fossem 5, talvez 6 no máximo, e condensasse mais a história, talvez eu tivesse gostado mais, eu tivesse essa sensação. Eu gostei, mas ali da metade eu perdi o interesse e não consegui recuperar. Ivo também chegou a assistir, né? Sim, eu até comentei no último podcast, né, se eu não me engane. Verdade. Mas assim, acho que ela se resolveria em 5 episódios. Eu acho que ela se perdeu ali. Ao inserir outras subtramas dentro, né, do que seria o texto original que o Marcelo citou. E se eu não me engane, né, eu não conheço, inclusive, mas... parece que tem outras obras do Henry James que ele colocou ali no meio da adaptação. Aí virou uma bagunça, na minha opinião. É bonito, tem um final até bonito, a série. Mas, assim, eu acho que é uma série que se resolveria em 5 episódios, dava pra tirar muita coisa ali. E eu falei, a melhor coisa da história é a atriz que faz a Flora. A melhor coisa da série, a atriz que faz a Flora, assim, pra mim. Perfeitamente. Enfim. Esplêndido, né? Ela fala isso. Direto. É quando ela tá em cena, a série flui bem, assim. Eu lembro que na primeira temporada, que foi A Maldição da Residência Hill, né? Teve um episódio que todo mundo gostou bastante, que, se não me engano, era o da mulher do pescoço torto. Que... Acho que é do funeral, amor. Não? É, funeral, isso mesmo. É do funeral, maravilhoso. Eu queria saber se nessa segunda temporada teve algo assim também, tipo um episódio que se destacou mais que os outros, sabe? O Felipe falou, né? O penúltimo, que foi até feito em preto e branco. Preto e branco. Só que só ele assim serviria como um filme isolado, né? Eu acho que parece que ele tá deslocado em relação à série. Eu tenho essa sensação que ele tá deslocado. Eu acho que se ele fosse talvez uma espécie de primeiro episódio para funcionar como um prólogo da ação, eu acho que talvez ele até funcionasse mais dentro da série. Porque o que acontece? Como esse episódio da primeira temporada, se eu não me engano, é o quarto ou quinto episódio, então é ali no meio. E ele não foge da narrativa. É um episódio específico, só que ele se destaca muito pela produção. Esse não, ele é uma outra. Ele é ação, mas acaba sendo uma ação do passado. Né, para não dar spoiler para quem ainda não viu. Então você tem no penúltimo episódio uma ação que assim tá deslocada na trama e que você não teve nenhuma pista antes. Então eu acho que se esse episódio fosse o primeiro e desse essa ideia assim de prólogo, eu acho que talvez até arrumasse melhor a bagunça que acontece na série a partir da metade. Triste, né? E, gente, falando em Residência Hill e na Shirley Jackson, em janeiro também a gente teve o lançamento do filme Shirley, né? Que tem a Shirley Jackson como protagonista. Samuel, você chegou a assistir esse? Assisti, eu tava numa expectativa boa. Não é um filme de terror, né? Exatamente, mas ele é uma cinebiografia da romancista Shirley Jackson, né? Que escreveu, entre outras obras de terror, A Volta do Parafuso. Eu estava com muita expectativa nesse filme, principalmente por causa da Elizabeth Moss, que é a protagonista, que está no papel da Shirley Jackson. Mas o filme não é muito bom, não, também. Foi uma pequena decepção. Ele é bem arrastado, a própria Moss não tá numa interpretação muito boa. Tem alguns pontos interessantes, principalmente pelo gente conhecer realmente da vida da Shirley. Foi bastante problemática, o problema dela com depressão, o problema dela com álcool. Isso reflete nas relações dela com as pessoas, com o marido, que era uma relação muito conturbada. Mas ainda assim, o que a trama se propõe não é legal, resumidamente. O filme ele tenta parecer interessante, mas os arcos, os plots acabam sendo tanto quanto vazios. E é isso, eu acho que ficou, infelizmente, esse buraco para a memória mesmo da Shirley Jackson, com um filme que ficou bem mais ou menos. Para quebrar o combo da Elizabeth Moss, né? Porque o que ela fez de ruim na vida, gente? Uma hora é pois coisa. É. E janeiro? Bom, janeiro foi bem pobrinho, né? A gente só teve esses dois lançamentos mesmo. Fevereiro foi um pouquinho mais rico, mas bastante instável, assim. A gente começou com Maria e João, que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, no episódio de Bruxas, principalmente. E acho que é outro que entra nesse quesito de obra tão adaptada que vai ter algumas que vão acertar, outras que vão errar. Falando brevemente sobre o filme, o que, que vocês acharam dessa nova versão? Olha, então, o Maria e João, eu gostei. Inclusive, é um filme que nós até já debatemos aqui. Eu acho que ele é um bom filme, ele tem uma fotografia muito interessante. E a Alice Creed, né, que é a eterna rainha Borg, ela está maravilhosa como a bruxa. Existe uma construção ali de maquiagem, de figurino e da própria interpretação dela que tá muito bem. Eu acho o final do filme fraquíssimo. Então isso acaba, né, tirando um pouco da da beleza, da experiência. Mas é um filme que eu gostei de ter visto no cinema. Inclusive, eu acho que foi o último filme que eu vi no cinema, justamente porque ele tem a fotografia, a utilização das cores, muito, muito bem feita, muito bem feita para passar essa sensação de estranhamento, de perigo, de uma coisa não natural. Então, são cores muito, muito, muito fortes. E aquela iluminação meio tipo Suspiria, que do nada tem uma luz vermelha que não é para existir dentro de uma lógica fílmica, mas ali tem. Então, eu gostei do filme. O final realmente, assim, deixa bastante a desejar, mas eu gostei. Acho que é uma daquelas histórias que a gente, a cada 5 ou 10 anos, vai ter uma nova adaptação. Eu achei ok essa nova adaptação. Muito ele bom. Tinha de tudo para ser um dos melhores do ano, né? Assim, mas eu concordo com o Felipe. O final, ele cai muito em relação ao o que estava rolando na narrativa, na construção do filme, dos personagens. No final, ele dá uma caída assim, bem, bem forte. Nossa, ele despenca, porque quando o filme é ruim e você chega num final ruim, fraco, tudo bem. Mas quando o filme ele tem uma né, ele deixa atento, curioso, você vai acompanhando, você tem um interesse por aquilo, por aquele universo onírico, lúdico, enfim, tudo junto, misturado. E você chega no final daquele, assim, os 10, 15 minutos, nossa, altamente broxante. Triste, gente. Mas tá valendo, vale o caminho, né, até o final. Agora, eu estou com uma curiosidade, porque a Alice Creed, não é, que além de ser a Rainha Borg, já foi lá a vilã de Silent Hill, já fez outras coisas aí no gênero. Ela não é, obviamente, uma atriz exclusiva do gênero, mas já deixou aí alguns trabalhos interessantes. Ela tá no novo Massacre da Serra Elétrica. E eu não sei se eu acho isso bom ou ruim. Talvez seja péssimo pra carreira dela, mas enfim, né? Vamos aguardar. Ou seja, eu vou ter que assistir o filme porque eu gosto muito dela. Ai, gente, eu não consigo gostar de nenhuma continuação do Massacre da Serra Elétrica, desses reboots, remakes. Não, nada saiu interessante. Não. Eu não sei, né? Que insistência, sabe? Já deu, assim. Eu entendo que tem o dinheiro envolvido e tal. Mas saibam quando parar, sabe? É importante, né? Saber, reconhecer o momento de parar. Fez. Eita, deu errado. Vamos tentar. Eita, deu errado também. Não, mas agora vai dar certo. Não. Galera, eles estão tentando desde 1994. Tudo bem, o remake, eu acho que o remake até deu uma respirada, né? O remake, ele é assistível. Eu curto o remake, não acho ruim, não. Mas depois do remake, ou seja, de 8 tentativas, uma eles mais ou menos acertaram. Porra, ok, tá melhor do que Hellraiser, Colheita Maldita. Mas, mesmo assim, nossa, quer dizer muita coisa, não. É verdade. Gente, inclusive, só um parênteses aqui. Saiu hoje a notícia de que o Clive Barker conseguiu os direitos do Hellraiser de volta. Aí, a partir de dezembro do ano que vem, ele vai poder usá-los. Nossa, meu sonho que ele faça a adaptação quando a Kirsty Cotton vira o novo Pinhead. Nossa, isso sim vai dar uma... Vai trazer oxigênio novo pra série. Aleluia, sim, né? Sim, vai. Aí vai ficar legal. Muito bom. Aí, gente, tem notícia boa esse ano também, tá? E, bom, a gente quando falou... Quando vem, isso é uma fake news. Pelo amor de Deus. Bom, a gente falou agora há pouco do Shirley, de como não foi dos melhores filmes da Elizabeth Moss, né? Como o Felipe falou, um pouquinho depois do Maria e João, foi lançado no cinema O Homem Invisível. A mais uma versão do Homem Invisível, que esse foi o último que eu fui ver no cinema. E eu gostei muito, assim, dessa nova versão, principalmente por causa da questão do gaslight, né, do abuso psicológico, de como ele é abordado. Porque o gaslight é aquele negócio, só que ele tá invisível, e ele tá aqui, sabe? E todo mundo vai achar que ela tá louca, né? Então, tipo, isso foi tipo, uma representação muito didática, assim, e acho que muito útil pra explicar o que é esse tipo de abuso, sabe? Mas, fora isso também, o filme é muito bom, eu gostei bastante dele. O que vocês acharam? Ai, foi o último filme também que eu assisti no cinema. E que filmaço, que presente. Inclusive, é o filme que me faz ter saudade do cinema, porque é um filme muito bom. Com toda a construção dele de terror, de suspense, esse desespero. A Elizabeth Moss consegue passar muito bem esse desespero das pessoas não acreditarem nela, de estar sozinha, de sentir que está enlouquecendo, desde o The Handmaid's Tale, né? Então ela trouxe essa bagagem pro Homem Invisível. E ficou muito bom. A vilania, a ideia do cara, por mais que ele seja um gênio rico, ele ser obcecado pela mulher dele a ponto de torturá-la dessa maneira, querendo ou não, uma metáfora de o que milhares de mulheres vivem, né? Milhões de mulheres vivem com seus maridos, com seus companheiros. Então, eu acho que o maior presente de O Homem Invisível é apresentar isso como uma história de terror. Mas alguém, gente, você gostou desse também, né? Eu gostei bastante. Eu achei bem forte, assim, e eu gosto... o filme, ele te conduz pra isso, né? Eu gosto de como ele se resolve, assim, como a personagem resolve a situação. Não vou falar pra não dar spoilers, mas é isso. Samuel já falou bem, Silvana, você já falou bem também. Infelizmente, eu não consegui ver no cinema, queria ter visto no cinema, mas não chegou aqui em BH, ou se chegou, ficou tipo, bem restrito e eu não consegui ver a tempo. Mas se eu não me engano, ele não chegou aqui. Eu também gostei bastante do Homem Invisível, acho que foi o melhor filme do primeiro semestre. Eu não acho que ele seja uma adaptação do H.G. Wells, eu acho que ele é um produto isolado sobre a temática da invisibilidade. Uhum. Porque acho que se fosse fazer uma comparação, tá mais para O Homem Sem Sombra do que exatamente aquele clássico de 1933 e tal. Sim. Mas eu concordo com principalmente com o que você disse, Sil, porque ele praticamente simboliza a relação entre homem e mulher, né, a situação abusiva, e a forma como a mulher é vista quando ela faz a denúncia, que ninguém acredita e tal, e é uma metáfora disso representada no rapaz. E também tem aquela questão do terror psicológico, né? Porque não é só o físico, a mulher, até mesmo quando ela se afasta do homem abusivo, ela continua sentindo a presença dele pro resto da vida. Então é como se a pessoa estivesse invisível diante dela. Então tem essa simbologia também. Então eu acho muito legal essas mensagens, e como filme de thriller é bem interessante. É bastante, tem umas cenas que pulei na cadeira do cinema, assim. Muito bom mesmo. Ah, e destaque pro traje, né? O traje do Homem Invisível, uma reformulado com tecnologia, sistema de câmera, achei top. Quando o traje apareceu, uau, deu um impacto. Muito bom, realmente. E bom, gente, é daí a gente teve o grito, né? De novo. Vamos pro mês de março. Pode pular, não tem pra quê. Pula, é melhor. Pula. Grito da quarentena, esse daí, praticamente. Era o presságio, né? Assim, da catástrofe que ia ser aqui em março. Veio com esse filme. Série também, né? Porque, quer dizer, eu não terminei. Isso que eu ia falar. Não bastasse o filme, teve a série. Nossa, eu não sei qual é pior. No filme, o filme é pior. Putz. Gente, quer dizer, eu parei a série na metade. Comenta aí o filme que tem assistido, que eu não vi, que depois eu vou comentar a série. Que a série, não, olha... Não que tem, Samuel, o que comentar. Não tem. É um negócio, assim, incomentável. É sério, eu assisti o filme, eu devo ter visto no cinema, eu acho, e é como se fosse não um spin-off, mas assim, ele pega aquela ideia de que todo mundo que entra naquela casa japonesa, né, é tocado pela maldição. Então tem assim, alguém que tava na casa, vai pros Estados Unidos, aí começa tudo de novo a acontecer. Só que assim, sem nem um estilo de nenhuma proximidade dos primeiros filmes, que eram bons, não é? Eu me refiro tanto aos japoneses e até os americanos, o primeiro e até o segundo lá com a Buffy. Eram bons, eram funcionais, né? A gente assistia, não era uma catástrofe. Nossa, esse filme ele é entediante, ele é chato, ele é zero surpresa. A Lin Shaik que não precisava estar ali porque ela tem dinheiro, que ela, enfim, tem dinheiro, mas tá ali pagando mico naquela idade. Ela não precisava, sabe assim? O filme é muito ruim. Os personagens são altamente descativantes. Eu nem sei se essa palavra existe, mas, enfim, vocês entenderam. As cenas de suspense são fracas. A representação do fantasma, nossa, é horrível. Sério, não tem o que falar. É o famoso filme desnecessário. Pode incluir na lista aí com Colheita Maldita 7 e Hellraiser 8. É o filme desnecessário, que não precisava ter existido, deixava já com os que tinha lá com a Buffy e tá bom. Você não viu o terceiro, né? O terceiro é ruim, mas assim, não chega a ser essa bomba. O terceiro, porque o terceiro ele segue aquele bloco de moradores de Chicago. A maldição deixa o Japão de vez e resolveu, ganhou o green card e vai ficar lá em Chicago, naquele prédio que mora o menininho, que eu esqueci o nome dele. Não sai daquilo. Não, é porque no segundo filme, né, que tem vários personagens, aí tem um prédio em Chicago que tem um menino, um rapaz humano, que acaba sendo o único sobrevivente. Aí no 3 ele tá no hospício, enfim... Ele é desnecessário. É com a Amanda lá do Jogos Mortais também, que depois que saiu dos Jogos Mortais não tinha o que fazer, aí botaram ela lá no Grito 3. Mas veja, você assiste e termina e pelo menos você não tá com raiva. É ruim, mas passa. Agora esse recente, nossa, é aquele famoso quero meu dinheiro de volta, porque assim, foi assim, uma experiência tenebrosa, muito ruim, desnecessário, e é isso, desnecessário. Eu acho legal esses fantasmas que viajam assim, né, tem no Grito, vai do Japão para os Estados Unidos, a Chorona vai do México para os Estados Unidos, acho que no Invocação do Mal, né, o Valak que vai dos Estados Unidos para Inglaterra. Olha, é uma injustiça, assim. Olha, essa pandemia, eu não consigo ir nem para Paraíba, que é aqui do lado. Os fantasmas estão aí, só na ponte aérea. Como será e aí, que pra é, piorar, pode. Pra piorar, a gente foi agraciado com a série, né, da Netflix, O Grito, O Origem, que são apenas 6 episódios de meia hora só, cada um. E o mais interessante é que de Origens não tem nada, porque ele não é... A casa já existe na série, a maldição já existe... Então, tipo, você não tem origens. O nome já tá errado aí. O subtítulo. E, tipo, eu assisti toda porque eu pensei, alguma hora essa série vai ter que explicar alguma coisa. E eu não também, é explicado. Eu parei. Gratuito de violência, parei. De gore, de torture porn. É bem choque. A série quer simplesmente te chocar. Te joga cenas e cenas mais pesadas, uma atrás da outra. Mas com personagens nada cativantes, você não sente empatia pelos personagens. Nem, você quer que todo mundo morra pra acabar logo. Exato. E pronto. Você não tem interesse na história, a história em si não é linear, não tem origens, não tem... Cara, é muito bizarro. Eu queria muito entender de onde saiu a ideia de fazer uma série tão ruim, foi uma das piores coisas que eu vi esse ano. Uma das piores. Olha, eu, de longe. Eu, por muito tempo, eu falei que Sadako versus Kayako era o pior filme, assim, do universo J-Horror. Mas eu estava enganado, porque assim, Sadako versus Kayako é uma bomba, mas pelo menos você vai com aquela curiosidade de ver o que é que vai acontecer aí com essas duas fantasmas. Aí o Toshio também tá na história. Mas o grito, o filme, ele é nem isso, assim, pra dizer, eita, vamos ver o que é que vai sair daí. Não, você já vai saber, sem expectativa. E a série eu parei no começo do terceiro episódio, nem que fim teve, nem lembrava. Se vocês não tivessem falado. Eu lembro quando a gente gravou o episódio sobre a franquia, né, que a gente descobriu que essa série ia sair, e a gente ficou mó animado, assim, né, tipo, pô, que legal. Eu tô aqui, considere dois. O um, ele ainda tem aquela brincadeira que eles fazem com uma, como fosse uma, que eu fiz uma comparação com o Black Christmas, né, de ter uma vou acabar contando spoiler, mas de ter ao final não ser nada sobrenatural, né, ser algo físico e o vilão do filme e tal, desculpa o spoiler. Agora o 2, eles resolveram voltar pro sobrenatural e disseram, ó, tudo aquilo que vocês viram é mentira, entendeu? Não é aquilo que... Eles quiseram criar uma outra surpresa, porque o final do primeiro foi uma surpresa quando você descobre que o cara é um vilão físico. E aí no 2 eles quiseram mostrar que não é físico, tem toda uma maldição, tem a parte sobrenatural, e aí despenca completamente. Então eu realmente achei pavoroso, desnecessário e pior, ele estragou o primeiro filme. Mudamos de ideia, né, gente? Quem nunca? E Samuel, você também assistiu, né? Assisti e concordo com o Marcelo. É horroroso, esse filme é muito ruim. Ainda tem aquela ex do Tom Cruise, esqueci o nome. Kate Holmes. Isso, Kate não Holmes. É? Kate Holmes? Nossa, sério? Ela tá péssima. Tentando passar o papel de uma mãe preocupada. E o maior defeito desse filme é realmente isso. Porque, tipo, se o primeiro, ok, tem muita gente que não gosta, mas ele tem uma ideia muito interessante, como o próprio Marcelo contou, que é, no fim, nós entendemos que o vilão, ele é físico, ele não é sobrenatural. Esse filme, ele já começa todo errado quando ele quer se fazer como realmente sobrenatural. Há uma entidade. Tudo aquilo que era... que foi o interesse no primeiro filme, ele é descartado. A única coisa interessante realmente pra mim no primeiro filme, ela é automaticamente descartada no começo desse segundo. E aí, tipo, nada funciona. O drama familiar, você não se interessa pelos personagens, o drama sobrenatural não funciona. Então, é um filme, assim, zero interessante. Não funcionou mesmo. Péssimo, gente. Mas tudo bem. Então, Márcio, é isso que temos, tá? Só tá isso, acabou. Vocês. Acabou Márcio. Acabou Márcio e acabou o Brasil. Começou a quarentena. Isso. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Mas em abril a gente teve um lançamento interessante. Não chegou no Brasil oficialmente. Que é um filme russo chamado Sputnik. Vacina, filme... não é? Oi? É a vacina. Isso é a vacina. Então isso. Chegou ao Brasil mesmo. Também. Sputnik ia ser lançado no Festival de Tribeca, em abril. Mas aí o festival acabou sendo adiado, né, por causa da Covid. E aí ele acabou sendo lançado em mídias digitais, né, na Rússia, no dia 23 de abril. Alguém chegou a assistir? Não. Eu não vi. Também gente, não. Assim, eu assisti o filme, eu achei bem interessante, assim, eu vi muita gente falar que é o Alien na União Soviética, mas também acho que aí é forçar um pouco. Mas claramente ele tem suas inspirações ali no Alien, até pela criatura que aparece no filme. O que acontece é que dois astronautas russos lá em 1983, que ainda era a União Soviética, né? Eles voltam, o filme começa com eles em missão e aparece uma criatura do lado de fora da nave, assim. E aí depois mostra eles meio que chegando na Terra, assim, caindo e tal, e só um deles sobrevive. E o que sobrevive fica numas instalações militares lá, porque tem um período de quarentena quando o astronauta volta, mas descobrem que essa criatura que estava do lado de fora da nave agora vive dentro desse cara. E os dois têm uma relação assim, tipo, agora eles só podem viver juntos, né? Não adianta matar o alien, porque daí o astronauta morre. E então os militares tentam estudá-lo e tal, né? Tem algumas cenas de bem violentas, assim, porque eles precisam alimentar essa criatura. Ela sai do corpo do cara durante a noite. Isso é tudo o comecinho ali do filme, tá? Não tô dando spoiler, assim. Mas essa criatura precisa ser alimentada quando ela tá fora do corpo do astronauta. E isso rende algumas cenas bem violentas, assim. Então, eu achei bem divertido. O final é meio fraquinho. Mas é interessante também ver sei lá, a Rússia lança muito filme de astronauta, né, gente? Porque eles também têm o programa deles lá. Mas é interessante pegar um filme desse que tem esse toque de terror mesmo, né? Normalmente é mais baseado em eventos reais. E assistir um que tem um alienígena e tal, tem essa criatura, achei bem interessante. É divertidozinho, assim. Acho que vale a pena assistir. Eu recomendo com parcimônia, só por causa do final, que é mais fraquinho. Mais bacana. Pelo que você falou, parece o Alien 3, né? A Tenente Ripley tá grávida, não pode matar o Alien, matar ela. É, verdade. Acho que dá pra se comparar mais com o 3 mesmo. Mas e os efeitos, assim, são bem legais também. É muito bem feito. A criatura, quando aparece, assim, é um visual bem bacana mesmo, bem assustadorzinho. Mas é isso. E abriu também, gente, foi isso. E chegando em maio, a gente teve mais um filme que chegou a passar pelos cinemas aqui, que foi o The Hunt. Acho que saiu aqui como A Caçada. Que é um filme no estilo meio Battle Royale, assim, com algumas surpresinhas. E eu gostei muito também dessa reviravolta logo no começo. Foi total chocante. É um filme divertido, assim, mas meu problema com ele é o fato dele ser muito isentão. O campo de ideias. Quero atirar para todos os lados e não acertei ninguém. Exatamente. O campo de ideias dele, ele quer fazer. No geral, ele quer fazer e todo mundo é errado, mas no fim parece que não é exatamente isso que ele quer demonstrar. Então, concordo, ele é um filme divertido, tem umas sacadas muito boas. Mas eu lembro em alguns momentos, e olha que é um filme curto. Então, aquela parte do trem, por exemplo, eu fiquei bem, nossa, que parte chata. Mas ele funciona em alguns momentos como entretenimento, e de como Battle Royale, principalmente. Mas no campo das ideias, achei que ele ficou bem. Quero abraçar e não abraçar ninguém, na verdade. Então, meio estranho. A gente passou a gostar mais dele quando o Trump passou a criticar, né? Não gostou do filme. Falou que o filme era. Nem é porque que ele não gostou. Ele que assistiu não entendeu. Então. Como é assim? Pode ser. O que não me admira nada ele não ter entendido, né? Não entendeu nem que ele perdeu as eleições, imagina o filme. Mas ok. Justo. Boa, Samuel. Ai, bom. Gente, aí a gente chega em junho, então. Com um o ano filme... tá voando. Tá voando. Não, pera chegar em outubro que aí a gente vai parar o tempo. Só teve outubro, a gente vai ficar um pouquinho paradinho, mas vamos lá. Vai. Em junho, a gente teve. Entrou na Netflix um filme que a gente já comentou também. Eu comentei no nosso episódio anterior, se não me engano, de streaming, que foi o Bulbul, que é um filme indiano. Que é muito. Ele é menos terror e mais conto de fadas, assim. Visualmente ele é muito bonito. a história também da... de uma menina que se casa, assim, é entregue pela família para casar com um homem muitíssimo mais velho que ela, porque ela tinha 5 anos e o cara era adulto. E aí mostra, então a gente acompanha a vida dela nessa infância, na vida adulta, quando ela, jovem adulta, né, um pouco depois dela casar, como era a vida nesse novo lugar com o marido. Também tem o cunhado e a cunhada que são pessoas que, tipo, desgraçam a vida dela. E depois, um pouco depois, assim, depois dela ser abandonada pelo marido e virar uma pessoa completamente diferente do que ela era, assim, é muito interessante ver a transformação dessa personagem, que é a Bulbul, do nome do filme, né? E o filme pega bastante de lendas indianas, paquistanesas, assim, e conta a história de um jeito total conto de fadas, assim. A ambientação na Índia daquela época, no final dos anos 1800, começo dos 1900, já era muito propícia para oferecer esse visual para a história. Então acho que foi muito acertado de terem contado essa história nessa época. É um filme que eu recomendo bastante também, é muito gostosinho de assistir, ainda que tenha algumas cenas muito violentas, assim, de agressão contra a protagonista, mas no geral ele é bem interessante, bem bacana, eu recomendo. Alguém chegou a assistir? Acho que não, né? Não, fiquei em dívida com esse. E no mesmo mês a gente teve, chegando na Amazon, o A Vastidão da Noite, que eu sei que o Samuel gostou muito. Samuel, quer falar um pouquinho dele? Ah, eu amo. Olha, tipo, top 3 filmes de terror do ano pra mim. A Vastidão da Noite foi uma surpresa. E, se eu não me engano, ele foi lançado oficialmente em 2019, mas ele só chegou ao grande mercado quando a Amazon comprou os direitos de exclusividade e colocou no streaming na metade desse ano. É um diretor estreante, o filme custa $60 mil, se não me engano. E, tipo, ele é muito texto e atuações. Então, eu digo que o A Vastidão da Noite, ele é como se fosse um ótimo livro do Stephen King de ficção científica de terror. Tem um radialista e uma adolescente nos anos 50, numa cidade pequena dos Estados Unidos. E entre ações e entrevistas da rádio, eles descobrem que eles estão ali, naquele momento, no meio de um grande mistério, e tem espaço, inclusive, para cenas aterrorizantes. Ou ele ia ser muito bom, ou ele ia me decepcionar bastante, e no fim eu fui surpreendido, eu gostei bastante. Então, A Vastidão da Noite está aí com um dos melhores filmes. Os protagonistas são muito bons, né? Eu acho que a química que tem entre os dois ali, o diálogo, né, como você disse, de texto, funciona muito bem. Eu também gostei bastante. Eu não gostei. Deixa eu discordar. Tentei ouvir aí o Samuel falar e tal, ver os argumentos. Eu confesso que eu quis gostar bastante, entendeu? Entendi a proposta, assim, falei, já sei o que eu vou ver, né? Não adianta eu imaginar que vai ser uma invasão alienígena tradicional, com efeitos ou algo que apareçam criaturas e tal. Vai ser mais centrado no diálogo, na construção dos personagens, como se fosse um ambiente teatral, assim, sem sair do lugar. Esse cara, foi difícil eu assistir. Imagino que o cara que legendou esse filme deve ter ganho muito, cara, porque tem muito diálogo. Muito diálogo. Isso é verdade. Muito texto, tem muito, muito, muito texto. Você lê um livro lá quando termina o filme, né? Se você ficar atento, ainda não posso deixar o som alto, né? Porque quando você assiste tarde aqui em prédio, você tem que abaixar o som. Então eu só tenho que assistir legendado. Então, foi difícil chegar até o final. E então, pra mim, não desceu, sabe? Não funcionou a proposta. Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas achei assim que. Acho que funcionaria como um episódio do Além da Imaginação, se diminuísse para 50 minutos, por exemplo. Eu acho que seria ótimo, estaria bom. Mas para um longa e tratar só da questão do, sabe, da forma como foi feita, de um ambiente único, pra mim, sinceramente, não funcionou. Eu gostei bastante. Eu assisti essa semana aqui, essa semana da gravação. Eu concordo com o Samuel, mas também concordo com o Marcelo nessa questão da legendagem, porque principalmente na primeira cena, assim, foi brabo de acompanhar, porque os caras falam muito e muito rápido, assim. Mas eu gostei bastante, achei que foi uma pegada diferente para esse tipo de história, sabe? Acho que também foi um filme bem interessante de assistir, muito bom. Então chegamos à metade do ano, gente, estamos em julho já, quando aconteceu a edição do Fantaspoa desse ano, que normalmente acontece em maio, né? Esse ano, por conta da pandemia, foi, assim como o Festival Boca do Inferno, foi uma edição online e foi um pouquinho atrasada, ela ficou lá para o fim de julho, começo de agosto. E lá a gente teve dois lançamentos nacionais que se destacaram, assim. Um deles foi o Antologia da Pandemia, que são vários curtas que os cineastas produziram durante a quarentena. E o outro foi o School, A Máscara de Anhangá, que é um filme do Kapil Furman, que foi um sucesso, assim, no Fantaspoa. Esgotaram as vagas para assisti-lo, assim. Então foi um dos grandes lançamentos lá do festival. Ivo, você assistiu algum desses dois? Assisti os dois. E o que você achou? O Antologia da Pandemia é aquela coisa de antologia, né? Tem curtas legais, né? Não só curtas brasileiros, tem argentino, se eu não me engano. Tem uns dois curtas estrangeiros. Dos nacionais, eu acho bem bonitinho o da Bia Saldanha. Curtinha de estreia dela, ela está ingressando nessa área de cinema agora, está estudando para isso, e é o Jerome, eu não sei falar, é o Jerome. Que é o do gato, ela explicou, né? Uma vez. É o do gatinho, é legal, bem historinha, bem bonitinha, mas... E tem alguns curtas legais, outros não tão legais, assim. Tem o School, né, lá da galera, do Cinelab, do Kapil, do Armando, do Rafael. O School, assim, ele foi um sucesso, muita gente gostou, é um trabalho aí que já tem feito muito tempo. Ele é um curta que ele é muito bom em efeitos especiais, ele é muito bom na maquiagem, no gore, mas eu confesso que eu não gosto da história, do roteiro. E assim, né, eu não gosto nem de entrar nesse mérito de falar, de criticar o cinema do pessoal, que eu sei que é um trampo bacana, assim, mas eu confesso que foi um filme que não me pegou muito, assim. Mas ele é um filme que tem seus méritos, assim, é um filme que merece ser visto, é um filme que merece ser valorizado, né? O fato de eu não ter gostado do roteiro não significa, né? Não desvaloriza em nada o filme em si. Daí eu acho que foi uma questão até pessoal minha mesmo, assim. Mas é isso. Como sempre a gente fala aqui, né? Assistam filmes nacionais e assistam para tirar suas conclusões. Porque são pessoas diferentes, de opiniões diferentes, e tudo vale a assistida, assim, né? Ainda mais agora que, nesse ano em que tudo ficou mais acessível, né, por tudo estar acontecendo online, então procurem assistir esses filmes, essas produções nacionais, para tirarem suas conclusões mesmo. A gente sempre bate nessa tecla, né? E foi sucesso no Fantaspoa, ele atingiu lá tinha um limite de 5 mil, né, visualizações, ele atingiu isso, muita gente acabou não conseguindo ver por causa disso. Mas em breve ele deve estar em alguma plataforma de streaming. Eu não sei quando nossos cinemas vão... quando eu digo nossos cinemas voltar, quando que filmes brasileiros, né, de gênero de terror vão conseguir estar numa sala de cinema. Uhum. Né? Porque voltar os cinemas já estão voltando, né, mesmo sem vacina. Mas até essa retomada, tipo, a galera vai querer recuperar isso com o filme lá de fora, né? Recuperar o prejuízo com os filmes estrangeiros. Então, acho que os filmes brasileiros vão ficar ali, principalmente de gênero, vão ficar em segundo, terceiro, quarto plano, infelizmente. Então, acho que deve cair numa plataforma de streaming, talvez em outro festival online. Então, se tiver oportunidade, assista. Ele tem... Os efeitos são muito bons. Tem muita violência, quem curte gore. Enfim. Muito bom. E bom, gente, depois a gente teve um dos que eu considero um dos melhores filmes do ano, assim, que foi Relic. Felipe, você tá muito quietinho, quer falar do Relic? Ah, eu quero sim. O Relic foi uma surpresa muito agradável. Eu acho que ele é um filme que... Quando você começa a assistir, o que é? É a história de uma senhora já com idade avançada e que aparentemente ela sofre um tipo de demência. Assim, nunca fica muito claro o que é, mas a filha dessa senhora e a neta vão pra casa dela, dessa senhora, pra, né, cuidar dela, dar assistência, tudo. E o filme se desenrola a partir daí. Ele é um filme com poucos personagens, tirando esse trio. Você tem um ou outro que aparece rapidinho e basicamente ele se passa na casa. Na casa onde a senhora mora. E ele é um filme que funciona como um filme de gênero. Ele lhe causa medo, apreensão, tensão, tudo aquilo que estamos acostumados, que gostamos, né, de sentir nesses filmes. Só que ele acaba também fazendo uma crítica muito interessante, muito pertinente também, a essa ideia da perda, da sensação de perda que as pessoas podem ter ao sofrerem com qualquer problema que afete a memória. Então, o filme traz algumas sequências, de certa forma, até angustiantes. Eu não vou detalhar muito quais são, para não estragar aí a surpresa para quem não viu. Mas sequências que se passam dentro da casa, que você acha que é uma coisa, de repente é outra. E aí, de vez em quando, aparece uma caixa com um papelzinho colado. É bem interessante. E tem um dos finais... Obviamente, eu não vou dizer o que é, mas um dos finais mais tocantes que o gênero consegue passar, pelo menos assim, nos últimos anos. Temos muitos excelentes filmes, mas o final desse ele é visceral, ele é emocionante. Eu achei esse filme uma experiência. Eu gostei muito, porque ele tanto funciona como obra de gênero, mas ele também vai além. Eu gostei, achei bem interessante. O trio de atrizes, né, principais, eu acho que as três estão muito bem. E ele coloca também muito num papel, assim, de tentar opinar o que eu faria nesse lugar, nessa situação. Como é que eu resolveria isso? Porque tanto a filha quanto a neta, elas têm ideias diferentes sobre a vida e do que fazer com essa senhora. Então rola muito essa questão familiar, de apoio, mas é de terror, e é um filmaço de terror. Então você fica muito flutuando entre esses sentimentos, essas sensações. Eu gostei, o final é lindo, eu achei tocante. Enfim, super recomendo. Pra mim foi o melhor filme do ano, assim. É... Como o Felipe explanou bem aí, eu acho ele é muito tocante mesmo. Ele mostra o terror que é, o terror que pode ser a velhice, e como que ele atinge ali os núcleos, né, as gerações, os núcleos, como que ele te desconstrói quando você tá ali vendo uma ação do personagem, você tá julgando, mas ele consegue te fazer entender ali cada um dos personagens. É um filme bonito, é um filme de terror bonito, assim. É um filme, Ivo, que eu queria ter visto no cinema. Eu acho que eu acho que a experiência, assim, até de imersão, não é? Porque às vezes quando a gente assiste filme em casa, por mais que a gente... Claro, é uma realidade hoje, mas assim, em casa eu acho que você ainda tem certas distrações, não é? Por exemplo, cinema você desliga o celular e você fica sem olhar, não é? Nada lhe tira dali. Eu acho que a imersão daquele filme numa sala de cinema, nossa, deve ser incrível, deve até potencializar essa sensação que a gente está falando aqui. Marcelo chegou a fazer um vídeo sobre o Relic, né? Sim, eu fiz pro Dissecando o Medo, do Borra no Inferno, porque ele começou, vamos dizer, o segundo semestre, né? Ele abriu o segundo semestre e de maneira, assim, absoluta. É um soco no estômago mesmo. Porque ainda que tenha toda essa poesia que o Felipe falou, que o Ivo falou, ele também, ao mesmo tempo, tem uma carga, assim, bem pesada. Para quem acha que convive com pessoas, porque não é só a sensação da pessoa, mas a convivência com pessoas numa situação parecida, eu acho que ela se viu traduzida no filme. Porque eu acho que é exatamente essa ideia de você ir perdendo a pessoa aos poucos e tal, e além do elemento terror, né, que está presente ali. Então eu achei muito bom, sei bastante. Mas não é o meu favorito do ano. E o meu favorito do ano viria mais para frente. Eu acho que, como a Silvana falou do Homem Invisível, né? Esse filme ele também tem uma representação muito legal dentro do gênero terror, para simbolizar ali, ele tem um gatilho ali interessante, né? E como o Marcelo falou, essa parte é bem pesada. Sim, total. Eu acho que o que mais me pegou nesse filme foram o final, como o Felipe falou, que de fato é muito tocante, e aquela cena do álbum de fotos, sabem? Que é muito, tipo, achei muito forte também. E é isso, né? Vi muita gente falando que, pessoas assim, conhecidas minhas, falando que ainda não assisti porque tem uma pessoa na família que sofre de Alzheimer, e eu sei que pra mim vai ser muito difícil, sabe? E de fato, é uma representação muito... É uma ótima representação, assim, de como a doença afeta não só a pessoa que tá sofrendo com ela, mas as pessoas à sua volta, né? Então é outro, como o Ivo disse, né? Assim como... O Homem Invisível são boas representações de algo real, assim, levado pro cinema de terror. E, bom, ainda em julho, gente, a gente teve o Você Deveria Ter Partido, que é um filme com Kevin Bacon. Esse Marcelo assistiu, né? Isso, eu assisti e escrevi pro Boca. Eu estava bastante empolgado com esse retorno da parceria entre o David Koepp, assim que pronuncia, com o Kevin Bacon, que eles fizeram juntos o Ecos do Além, em 1999, que para mim é um muito bom, um filme sobrenatural muito interessante. E aí eu fiquei empolgado, né, por essa possibilidade, só que eu não tinha visto ainda que tinha a produtora Blumhouse por trás. Então se eu tivesse visto antes, acho que eu ia abaixar um pouco a bola. Mas é assim, é bem interessante. Tem aquela velha história da família que se muda para uma casa tentando recomeçar, e o casal não está muito bem na relação e tal. o marido, que é o Kevin Bacon, fica na casa com a filha e tal. O único problema é que, assim, até aí tudo bem. A gente imagina, né, vai ter alguma assombração, alguma coisa. Só que não é exatamente uma assombração que está presente. É a casa que tem a relação, que vai afetando eles. E é, obviamente, que tem uma mensagem por trás, né, porque é spoiler, não posso dizer, mas que vai representar exatamente essa ideia do título, né, de você não deveria ter partido, mas ele não empolga, entendeu? Não é, eu comparo muito com aquele filme de 99, assim, pelos elementos de terror, pela atmosfera. Então eu imaginava que fosse algo na mesma pegada, que o diretor já soubesse como tratar de assombrações, de climas de terror e tal. Só que aí começa a virar, assim, sabe, lado de ficção, que é a casa, se entrar num cômodo, sai em outro ambiente, sabe? Esse tipo de loucura que acontece, e aí perde a força em relação ao terror. Então eu achei que poderia ser muito melhor. Então eu acho que eu devo ter dado nota 5, assim, duas caveiras e meia, porque ele não sai disso, ele não avança para ser algo melhor, mas também não é uma bomba para a gente chegar e falar completamente descartável, porque tem o Kevin Bacon, né? E o Kevin Bacon, ele sempre chama atenção. Ah, tem também, acho que é a Amanda Seyfried, também ela é a esposa dele, que está em uma relação complicada de relacionamento. Ela é aquela que fez A Garota da Capa Vermelha, acho, isso daí. Uhum, sim. Então, eu gosto dela, né? Eu gosto da ela é carismática, e junto com o Kevin Bacon, que também tem esse carisma natural. Então, eu falei, com o diretor David Carpenter, tava tudo construído para ser um filme interessante. Mas, infelizmente, passou do razoável. Sabe que quando começou a sair alguma coisa sobre esse filme, notícias, trailers, assim, quando eu fui dar atenção para ele, antes de ver quem era o diretor, eu olhei e falei, mas o Kevin Bacon já fez esse filme, sabe? Porque realmente lembra muito Ecos do Além, assim, só de você bater o olho mesmo. E eu também gosto muito. Então, acho que é de propósito também, né? É pegadinha. Mas tá valendo. Mais alguém assistiu esse, gente? Não tive coragem. Não. Muito bom. Bom, em agosto, então, a gente teve um que a gente tava até esperando bastante, que é o Antebellum, né? Acho que o Samuel assistiu esse? Não, ainda não vi, ó, senhor. Não. Marcelo assistiu. Ficou na minha lista. Eu vi, gostei. Não é assim aquela ideia que a gente imagina que vai ser o filmão, né? Eu esperava que fosse, né? Eu achei que o resultado também, com a mesma empolgação do anterior, só que esse aqui tinha uma empolgação maior por causa do contexto, né? E ainda eu fiz questão de ver sem assistir nada, sem buscar referência nenhuma. Eu falei, eu tô vendo opiniões assim, gente muito decepcionada, ou gente amando demais. Tava vendo isso. Eu falei, não vou ver trailer para não me influenciar, e fui diretamente no filme. Então ele se constrói assim, a parte técnica é fabulosa, espetacular, assim, genial. É muito assim, te coloca realmente num período que você imagina que tá assim, de sofrimento e tal, e tem toda a mensagem racista de como eram tratados, até porque o terror tá aí, né? Como os negros eram tratados na Guerra Civil e tal. E aí, beleza, tudo bem, vai correndo bem a história, você não encontra elementos de terror, você fala, cadê os elementos de terror? É uma história bem realizada, mas não tem nenhum elemento de terror, até chegar, de repente, a um ponto de virada, assim, na metade do filme, que talvez, pra quem não está acostumado com o gênero, vai falar, meu, que ideia genial. Mas quem já conhece outros filmes, e eu não vou mencionar porque é spoiler, vai chegar e falar, nossa, isso daqui é totalmente isso. Vai lembrar que já foi feito antes uma ideia parecida, e aí vai, né, vai diminuir um pouco a força narrativa, né? Porque se você acha que é original, você tem ele cresce mais. Mas aí a ideia é você falar, já é uma ideia repetida. Né? Então, a partir daí, diminuiu um pouco a força do filme. E aí, a história continua interessante, né? Ela continua interessante, não é um filme ruim. Mas, infelizmente, essa surpresa, que era para ser grandiosa, se esse filme tivesse sido feito 10 anos antes, eu acho que até um pouco mais de 10 anos antes, você ia falar, nossa, sensacional, ideia genial. Mas, infelizmente, já tem algo parecido. Então, não é tão surpreendente assim. Entendi. Eu não cheguei a assistir, mas uma reclamação que eu vi, assim, com alguma frequência, foi essa questão do quanto o negro precisa sofrer em todos os filmes, sabe? E talvez, como você falou, Marcelo, se tivesse sido feito 10 anos atrás, acho que essa questão também entraria, sabe? Porque agora a gente já não quer mais ver tanto esse negócio das pessoas terem que sofrer tanto para depois ter uma redenção, sabe? Isso já ficou para trás também. Mas então, só uma última não, comparação, para as pessoas entenderem a questão da surpresa, é mais ou menos assim, a mesma relação que eu tive com Nós, né, do Jordan Peele, em relação à Chave Mestra. É porque muita gente fala, oh, nossa, super, a ideia é super criativa, inteligente e tal, mas quem viu a Chave Mestra sabe que já teve uma ideia muito parecida lá atrás. Entendeu? Então é mais ou menos isso o Antebellum em relação a esse outro filme que eu não posso mencionar. Quem assistiu vai saber o que eu tô falando. Na verdade não é o Nós, é o Corra daí, né? É, exato, Corra, verdade. É, que eu falo que a Chave Mestra, o Corra é a versão científica da Chave Mestra. Sim. Porque, né? Bom, daí a gente chega finalmente nos meses do ano em que os lançamentos foram um pouco mais frequentes, né? Então, para fazer um apanhado aqui de setembro e outubro, em setembro a gente teve A Babá Rainha da Morte, o Hashtag Alive, esses dois a gente já até falou em episódios anteriores do podcast, teve o Operação Obscura, o Diabo de Cada Dia, que foi uma adaptação do livro lançado pela Darkseid aqui no Brasil, né? E o Cemitério das Almas Perdidas, que super aguardado, super elogiado, que estreou lá no Cine Fantasy. Aí em outubro a gente teve Ilha da Fantasia, que é um filme baseado na série, né, de mesmo nome. O Halloween do Ruby, que é um filme de Halloween estreado pelo Adam Sandler. É... Esse eu quero ver ainda, ator, gente, que eu tô curiosa, mas ainda ator, não. Ator favorito do Renan, do Choque de Cultura. Do Brasil, é um dos atores favoritos do Brasil. Sim. Com certeza. A gente teve finalmente Os Novos Mutantes. Tivemos aqueles 4 lançamentos dos filmes da Amazon, né? Da parceria da Amazon com a Blumhouse, que foi o Mal Olhado, Caixa Preta, o Noturno e eu me esqueci o nome do quarto. Alguém lembra? Não é alguma coisa? Ai, esqueci. Não, esse é o Mal Olhado. É. Ah, sem dúvida. É. Ai, tudo bem, gente. Esses filmes são muito irrelevantes. Então. Foi escrevi meio assim sobre mesmo. Os 4, não lembro. Então. Tanto que os textos dos 4 no Boca tá dividido 2 e 2, né, Marcelo? É, porque facilita, né? Então. Sim, sim. A gente teve o Cabrito, que é mais um lançamento nacional, né? O Que Ficou Pra Trás, que eu também considero outro dos melhores do ano. Vampiros versus The Bronx, que a gente falou também no episódio de streaming, um dos mais divertidos do ano. O Come Play, Sem Conexão, que é um slasher polonês de acampamento, divertidinho. O Cadáver. Livros de Sangue, de novo, também. Vigiados, que é um filme que foi dirigido pelo Dave Franco. O Possessor, do Brandon Cronenberg. E o Host, que foi um filme curto de terror filmado durante a pandemia. Então, gente, eu queria ver de cada um de vocês, dessa seleção, assim, desses 2 meses, se vocês tem, o que que se destacou para vocês? Vamos começar pelo Ivo? Ok, vamos lá. Em setembro, eu gostei muito do Cemitério das Almas Perdidas do Aragão. Acho o melhor filme dele. O Aragão é um cara que tá na luta aí há muito tempo. O Diabo de Cada Dia eu curti, achei legal. Não li o livro. Ali em outubro eu gosto muito do Possessor, né, que é o do Brandon. A gente falamos dele, né, no episódio do Body Horror, bastante dele, mas acho um filme fortíssimo e com uma simbologia bem legal, assim, bem existencialista. Assim como o pai, o Cronenberg pai, fazia, né, o cinema, o filho segue bem os passos. O que ficou para trás, filme bem legal, assim, bem, bem forte. E vou dar um destaque aqui para o Cabrito, que é do Luciano Azevedo. Três filmes nacionais de horror lançados esse ano, que estão aí fazendo sucesso nos festivais. Está na Amazon Prime, né, se eu não me engano. E é bem legal, vale a pena assistir. O ator é muito bom, ele ganhou prêmio no Fantaspoa e ganhou prêmio no Cine Fantasy, se eu não me engano. O cara é muito bom. Então é isso. Para ser bem breve aí, dos meus preferidos de setembro e outubro são esses daí. Muito bom. Setembro e outubro foram bem mais ricos, né, de lançamento. Teve bastante coisa boa. E você, Samuel? De setembro eu volto a destacar o A Babá, Rainha da Morte. Adorei esse filme, muito divertido. Ele não é melhor que o primeiro, mas é uma ótima continuação. O elenco tá afiadíssimo. E uma das coisas que eu gosto no A Babá, Rainha da Morte é que a gente sempre se pergunta: ai, como é que ficam essas vítimas dos filmes de terror, slash, os últimos sobreviventes? E tipo, o garoto volta todo traumatizado. Eu já gostei por causa disso. Eu achei um bom filme. Mas o destaque de setembro pra mim foi O Diabo de Cada Dia. Foi um filme que eu gostei bastante. Eu acho que todo filme deu um show de atuação. O próprio Tom Holland entregou assim a alma dele nessa, né? Mas o Robert Pattinson, né, tá no meu coraçãozinho como ator. Então, eu não li o livro, mas eu adorei o filme. Em outubro, eu acho que o maior destaque pra mim, de longe, foi o Possessor. Talvez, assim, é porque eu realmente não decidi, mas pra mim, provável que tenha sido o melhor filme de terror do ano. É uma história razoavelmente assim, original mesmo, tem uma tensão muito grande, essa questão de uma corporação que consegue invadir corpos e mudar narrativas da vida das pessoas. É bem maluco o filme, mas muito bem dirigido, tecnicamente impecável. E o final é bastante surpreendente, eu gostei muito. E eu também quero dar um destaquezinho pro Host, porque ele foi um filme que, por mais assim, que tenha sido feito nas coxas mesmo, é feito com webcam, mas funcionou, me aterrorizou o Host. Eu assisti à noite aqui sozinho, não dava nada, eu achei assim super aterrorizante, embora no final eu ache meio zoado. Mas é um filme que se desenrola com um grupo de amigos na pandemia, né? Enfrentando a pandemia, resolvendo. O plot é meio bizarro, porque tipo, estamos aqui na pandemia, cada um em sua casa, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma invocação, né? Por webcam. Por que não, né? Por que não mexer com o ocultismo assim? Não estamos fazendo nada. Então, alguns plots são meio zoados, mas o terror desse filme funciona. Então, esses são os meus destaques de setembro e outubro. Muito bom. Felipe, e os seus? Bom, eu concordo com o Samuel quando ele fala que a Babá, a Rainha da Morte, é uma continuação legal. Sim, é uma continuação legal. Eu também adoro ver como é que o sobrevivente ou a sobrevivente está na sequência. Só que eu acho que uma das coisas que eu lamentei é que o protagonista no primeiro filme, ele era um pré-adolescente e ele era um personagem muito cativante. E o ator acho que fez muito bem isso. Na sequência, eu já não achei isso. Eu não sei se foi um problema de criação de personagem ou ator. Eu sei que, assim, eu não dava a mínima pra ele, assim... Pra mim era a coisa menos interessante do filme inteiro. Agora, é um filme divertido, eu acho que ele traz novos personagens. Os personagens originais que nós tanto gostamos estão de volta. Então foi bom revê-los e curtir. É, eu gostei muito do Alive, hashtag Alive. Depois do trauma que foi a sequência do Invasão Zumbi. Uhum. Como é? Claro, Invasão Zumbi 2. É, Península. É, eu achei o hashtag Alive bem, bem legal, bem funcional. Gostei. Acho que, assim, é mais um bom produto, não é? Coreano. O Diabo de Cada Dia. Eu gosto até certo ponto. Depois eu acho que eu perdi um pouco o interesse. Mas é uma temática que enfim... Que eu curti, talvez eu não tivesse meio com na vibe do filme. Então, assim, eu meio que perdi o interesse. Cemitério das Almas é o favorito aí de todo mundo, é um filmaço. E que alegria ter esse filme, né? Esperamos tanto, que bom que ele veio assim. E foi além das nossas expectativas. De outubro eu acho que eu assisti menos filmes, mas eu vou destacar o Hostel. Eu não gostei, achei bem chato, mas eu gostei muito de o que ficou pra trás. Tudo bem, o trailer ele até já nos indica, mas eu acho que pelo trailer eu achei que o filme ia pra um lugar e ele acabou indo pra outro, e eu gostei desse outro lugar que ele foi. E como eu falei, tem umas sequências que visualmente são bem interessantes. Eu gostei. Não assisti o Possessor, não é, que tá todo mundo aí falando. Fiquei pra ver, mas enfim, não rolou. E realmente, Host, assim, não, eu não gostei. Eu não gostei da premissa, eu não gostei da condução, eu não gostei do final. Enfim, eu achei. E ele é um filme curto, né? Acho que ele tem o quê? 60, 70 minutos? 50, nossa, acho. Parecia que eu tava assistindo a trilogia do Poderoso Chefão. Com a diferença que eu gosto da trilogia do Poderoso Chefão. Falar, mas assim, tu falar mal do Poderoso Chefão ia rolar uma briga aqui agora. Jamais. Eu estou deprimido porque a versão do Poderoso Chefão 3 não vai passar no cinema aqui. Que triste, eu venero essa trilogia. Aliás, isso não é uma trilogia, isso é uma obra de arte. Né? Assim, não tem como. Mas então, eu consigo passar 10 horas vendo o Poderoso Chefão, mas 50 minutos vendo o Host foi assim um sofrimento. Mas nossa, gente. Ah, excelente. Marcelo, e os seus favoritos? Então, setembro eu gostei da Babá. Gostei ainda mais por conta da Samara Weaving, que depois eu fui ver no Casamento Sangrento. E ela é protagonista e faz um papel completamente diferente do que ela é na Babá, porque ela tem um rosto assim meio de perversidade. Né, a atriz tem, você vê isso na Babá, mas no Casamento ela tá exatamente o oposto, a sofredora. Então você vê que a atriz ela é bem assim capaz de fazer alternâncias na interpretação. Gostei, achei um passatempo legal. A Live também eu gostei, claustrofóbico, zumbis, da Coreia ainda, né, que pelo menos alguma coisa boa veio da Coreia, né, porque então, a expectativa era uma Invasão Zumbi 2. E pelo menos o Alive fez um pouco disso, né? Uma história simples, ambientes únicos, assim, poucos ambientes, e com zumbis assim, ameaçadores, então eu achei bem legal. Bricam, nem sabia que ele tinha o nome nacional, eu escrevi até pro Boca do Inferno, só que acho que tá com Bricam ainda. É legal, filme legalzinho, simples, nada de espetacular, mas é bem interessante. O Diabo de Cada Dia, eu gostei mais do livro. Inclusive, o filme, eu acho que ele não deveria ser lançado como filme, ele deveria ser lançado como série, e deveria passar em mais episódios, porque acontecem muito mais coisas no livro que são interessantes e que ficaram de fora. E ainda o Diabo de Cada Dia dá uma acelerada em algumas sequências. Por exemplo, só para citar rapidão, tem um casal de serial killers no filme, e você não tem essa impressão tão grande do que eles são capazes de fazer pelo filme. Agora, no livro, você vê, porque você sente isso, porque você vai acompanhando durante muitos capítulos a trajetória desse casal de serial killers. Então, você sente muito mais quando há um encontro, um embate entre o Tom Holland com os dois. Então, você fica mais assim, assustado quando acontece. E, infelizmente, no livro a gente percebe isso, e no filme não achei que foi tão interessante. Inter das Almas Perdidas, para mim, foi o melhor filme de setembro. Eu achei muito legal, muito divertido e assim, bem representativo para o terror nacional, acho que do ano. É o melhor filme brasileiro de 2020. Outubro, Ilha da Fantasia, blé, né? É bem ruinzão. É Blumhouse, né? Não dá para esperar muito. Vocês percebem que eu gosto da Blumhouse. Halloween do Hubby eu ainda não vi. Novos Mutantes eu assisti, né? Achei, assim, bem, vamos dizer, disseram, venderam como filme de terror, mas não é, não tem nada de terror. E também não é X-Men, então não é terror, não é X-Men, então não sei o que que é. Falaram que os efeitos eram todos práticos e o que mais tinha ali era CGI, até um urso gigante, místico e tal. Bom, enfim, eu achei que foi, assim, o elenco é muito legal, rostos conhecidos, principalmente Alice Braga, que tá ali, linda, maravilhosa, mas infelizmente não funcionou. Sinceramente, eu achei meia boca, acho que os defeitos ficaram mais evidentes. Aí depois vieram aqueles quatro da Amazon Prime, da Blumhouse, que o único que se salva mesmo é o Noturno. Caixa Preta é mais ou menos, assim, aceitável. Aí teve um Mentira Incondicional, que eu achei legal, só que não é terror, é um drama interessante. E o péssimo, horroroso, meu Deus, que horrível, Mal Olhado, não recomendo pra ninguém que assista, tá? Vai, se você assistir isso, pelo menos você vai ter a impressão que eu tenho em relação a Blumhouse. A Cabrito, eu gostei, eu assisti pelo Cine Fantasy, apesar que eu acho que o Luciano de Azevedo, ele pegou os curtas dele, basicamente, juntou os curtas que deu origem ao Cabrito e acrescentou algumas cenas. Eu achei que podia ter feito algo diferente ali, mas é um bom filme. O Que Ficou para Trás é fantástico, sensacional. Acho que a resenha da Sil no Boca do Inferno representa muito isso, as mensagens que tem por trás, né? Dá para sentir a carga toda que envolve o contexto. Vampiros vs The Bronx eu não assisti. O Come Play, que é o Vem Brincar, achei sensacional, gostei pra caramba, mas é porque eu tenho algo assim, pessoal envolvendo ele, porque meu filho é autista e o menino protagonista é autista, e ele não se comunica, e meu filho tem dificuldade de comunicação, então acabou me tocando mais, por ter algo a ver, assim, uma relação pessoal. E ele parece bastante o Babadook. Então, o Babadook também já tratava dessa temática. Então, o Camplay, ele basicamente é a mesma trajetória. Sem Conexão, não vi. Cadáver, também não vi. Livros de Sangue, não vi. Vigiados, não sei nem o que é. Possessor é muito legal. Interessante, gostei. Acho que vocês falaram bem sobre ele. Body Horror, acho que o novo Cronenberg aí tá seguindo bem os passos do pai. Host, eu achei até legalzinho, sabe? Diferente de vocês que, sei lá, que não gostaram, até entendi a proposta. É absurda, né? Como o Samuel falou, né? Os caras querem fazer um ritual, uma tabuija, assim. Tipo, sabe? Aquele negócio de dê as mãos para evocar o espírito, só que não dá para dar as mãos. Então, fechem os olhos, sabe? Não, imagina, todos nós, assim, vamos todos fechar os olhos. E ainda tem um personagem que é engraçadinho, cara, que dá muita raiva dele, que ainda bem que ele morre, assim, de maneira bem legal, assim, bem sofrida. Então, você lembra dele, né? Lembro, e foi uma das... Talvez tenha sido a única coisa que eu gostei quando ele morre, porque é bem sofrida a morte dele. Você faz, vai, desgraça, morre, que tu... Ai, vai, morre. Eu acho que foi em outubro também que teve o Lovecraft Country, que acho que vocês também falaram bastante no podcast. Meu destaque, obviamente, é o que ficou para trás. Para mim é o melhor filme do... Possessor também é bom, mas o que ficou para trás, para mim, é o melhor de outubro. Muito bom. Eu gostei muito do que ficou para trás. Ele aponta mil problemas diferentes. Ainda é um filme assustador também, tanto nas questões reais como nas questões sobrenaturais mesmo. Acho que ele que ficou sendo o melhor do ano para mim. Gostei muito. Mas teve bastante coisa boa, né, nesse período. Agora, pra fechar o ano, gente, a gente teve novembro, dezembro. Tivemos em novembro Jovens Bruxas, Nova Irmandade, que já falamos também no podcast, em episódios anteriores, que foi a surpresa, né, porque surgiu do nada. O Terceiro Andar, Terror na Rua Malassanha, que tá... Acho que ainda tá na data da gravação, no comecinho de dezembro, ainda tá nos cinemas. Cinemas mesmo, né? Tivemos o Invasão Zumbi 2, Península, que acho que ninguém gostou, infelizmente. Acho que as expectativas estavam super altas e não cumpriu nem um pouco. O remake de Convenção das Bruxas. O The Dark and the Wicked, que foi um filme também que eu não vi chegar, mas vi muita gente falar que é muito bom e muito assustador. E agora em dezembro foi lançado o Freaky, No Corpo de um Assassino, ganhou esse subtítulo horroroso também aqui no Brasil. Mas esse acho que ainda não deu tempo de assistir, não sei. O que vocês acham, gente? Que vocês assistiram alguma coisa dessa lista? Destacariam alguma coisa? Vamos começar pelo Ivo. Eu assisti o The Dark and the Wicked, assim como a Silvana falou, assim, é outro filme que apareceu do nada, assim, pra mim, eu não sabia da existência dele, até mesmo porque eu tava meio que na questão do Festival do Boca do Inferno, tinha saído do Cinefantes, entrei no Festival do Boca do Inferno, então acabei não vendo, não tava muito ligado nas coisas, e eu vi o cartaz do filme, eu achei muito bonito, eu resolvi ver o filme. Eu achei um filme... ele é pesado, ele tem uma atmosfera pesadona, ele é de arrepiar a espinha. Ele tem alguma coisa ali que tá o tempo todo ali, uma presença, enquanto você tá vendo o filme, parece que tem uma presença ruim o tempo todo. Então você sente que vai dar merda a qualquer hora. O elenco é bem legal, é um elenco bem reduzido assim também, e é um filme pesadíssimo assim, é um filme violento, pesado, é um clima, uma atmosfera ruim mesmo. Ele é um filme que ele não, eu tava conversando com o Samuel antes, ele é um filme que ele não te dá ali algumas explicações, né, do que está acontecendo, por que está acontecendo. Mas assim, você acaba entrando ali naquela vibe ruim que o filme te dá, aquela coisa negativa, que você acaba nem se importando, assim, em tentar entender o que está assolando, por que está... o que está acontecendo com aquela família. Enfim, eu achei assim também, para mim é o segundo melhor que eu vi do ano, né? Assim como Hellick, que eu achei um filme pesadíssimo também. Diferente do Hellick, que esse ele não tem uma... Apesar de tratar aquela questão dos filhos que estão indo cuidar dos pais... esse filme ele não tem um subtexto, ele não tem alguma coisa, não. Ele é um filme de coisa ruim mesmo. É terrorzão. É, isso mesmo. Muito bom, quero assisti-lo. É, Samuel, e você? Ah, eu destaco as duas surpresas que eu achava que iam ser duas decepções, que foi o Jovens Bruxas, Nova Irmandade. Eu falei muito no episódio de Horror Teen, né? É, que foi uma baita surpresa, eu gostei muito desse filme, muito mesmo. As novas meninas, a nova roupagem, tá conversando muito com essa geração. O texto é bom, os argumentos são bons, o problema são os efeitos especiais, são uma droga, mas dá para superar e assistir de boas. Esse novo Jovens Bruxas valeu muito a pena. É, e o Convenção das Bruxas, que estreou inclusive nos nossos cinemas, eu também, eu fui muito, muito com o coração aberto para assistir esse filme e eu me surpreendi, porque eu achei ele divertido. Eu gostei muito, eu achei ele um filme divertido. Não, não tem mais o clima de horror do original, dos anos 90. Mas enfim, as gostoso de assistir. O problema desse pro uso de computação gráfica e fica uma bomba algumas cenas. Mas Netflix, duas temporadas, a segunda foi ótima. É, deu o hashtag Alive, mas o Península foi uma droga por 10 anos. Desses de novembro, eu vou ficar com The Dark and the Wicked. É, e eu assisti, eu não lembro quem foi, mas alguém postou no Facebook algo do tipo: ah, é o melhor filme da existência, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi o trailer e não achei nada demais. Aí no dia seguinte outra pessoa postou também que era o melhor filme da existência. É, depois que a quinta pessoa postou, aí eu fui assistir. E eu concordo com o Ivo, ele é um filme pesado, assim, você fica... tem uma áurea, assim, de peso naqueles personagens. É, e ao mesmo tempo ele é um filme que tem uma narrativa lenta, não é aquele filme que mil coisas acontecem, né? Ele é um filme até meio lento, né? O famoso nada acontece, mas é tanta coisa que acontece, sabe? Em um diálogo, em uma fala, em um comportamento. Eu achei um filme, assim, muito... muito tenso. É, se passa numa fazenda, ele tem umas sequências, assim, assustadoras. Eu gostei muito, foi uma grata surpresa, eu não sabia que existia, não era um filme que eu tava esperando, e foi, assim, super recomendo também. E eu postei depois que eu assisti no Facebook, que era um filme fantástico, que eu indicava todo mundo pra assistir. Não vi Jovens Bruxas, não vi os outros, quer dizer, eu vi o Invasão Zumbi 2, também parei pela metade, quer dizer, eu acho que esse eu passei da metade, mas achei também chato. E Convenção das Bruxas eu não vi, mas falta de oportunidade, não foi não é, por exemplo, o meu eterno problema com o remake de Rebeca, a nova adaptação de Rebeca, que aí sim eu não quero assistir porque eu não estou preparado pro baque, até porque meus alunos já assistiram e disseram: professor, não assista, vai ser um trauma na sua vida, depois para remover vai ser problema. Mas o Convenção das Bruxas não, foi falta de oportunidade, falta de tempo, fim de semestre, aquela agonia, mas vou assistir sem problemas. Mas o Rebeca não. Uma coisa que eu gosto do Felipe é que ele é desapegado, assim, porque às vezes a gente pega um filme ruim pra assistir e a gente acha uma merda, tá ali na força do ódio, mas vou terminar. E o Felipe não, ele larga. Porque ele sabe que a vida é curta pra a gente assistir curta, filme ruim. E você não, está tem muito isso, certo, Felipe. Tá certo. Olha, eu tento, eu insisto, eu vou, mas chega um ponto que eu digo, não adianta. Não, não, não, não, não tem como, é impossível melhorar. Pronto, passou ali. Não tem lá De Volta para o Futuro 3, que depois que passa, o trem passa, sei lá, de um negócio, não tem mais como parar, dali vai, pronto. É um filme ruim, assim. Chega um ponto que você diz, não tem, a partir daqui ele não melhora. Pronto, aí eu desisto. O máximo, eu converso com um amigo pra saber como acabou, só pra... por desencargo, mas assim, eu sou super desapegado. Eu penso que eu poderia estar vendo, eita, falta 30 minutos, ou eu assisto dois curtas bons com esse tempo, vou nada, eu desisto na hora. Tá muito certo. Felipe. Oi. A gente tá esperando você ver o Rebeca, tá todo mundo na expectativa. Nossa, a gente tá ansioso. Você deveria assistir só Vamos pra mudar fazer uma a sua opinião campanha. pra gente. Olha, Eu tô há meses nessa campanha. O Felipe assiste a Rebeca. Olha, vai acontecer cedo ou tarde, né? Eu tô querendo que seja tarde. É, porque eu tenho que me preparar psicologicamente. Sério, é um filme que eu tenho um apego emocional muito grande. Então, assim, eu preciso me preparar. Deixa chegar o período de férias em janeiro, que eu tiver tranquilo, de boa. Aí eu tiro um dia para fazer o experimento. Aí eu aviso a Não, mas vocês. a gente quer que você veja com ódio. Não, mas veja, eu vou assistir com ódio em qualquer lugar. Eu posso estar num hotel de luxo em Nova York, eu vou assistir com ódio. Não, não existe a possibilidade de eu ver Rebeca sem ser com ódio. Então, assim, eu apenas quero estar, sei lá, mais tranquilo. Agora o ódio vai ser o mesmo. Ai, vocês aguardamos ansiosos. Agora vamos lá, Marcelo, você chegou a ver algum desses filmes? Então, eu tô empolgado também pela resenha do que tem que escrever, não é só o Felipe tem que assistir Rebeca e escrever sobre Rebeca. E se possível, eu gostaria até de fazer, devia fazer uma live, entendeu? Dele It's Alive assistindo Rebeca e comentando. Nossa, Isso ia aí. ser sensacional, ia ser algo imperdível. Em novembro eu Vamos escrevi. conversar, vamos conversar, vamos conversar. Para acabar o ano, né? Então, eu escrevi sobre Jovens Bruxas original em 96. Eu não vi o remake é a parte 2, né, a Nova Irmandade. Eu não, parece que vocês falaram que tá na Amazon, não sabia que tava na Amazon, achei que tava só no Não, ainda não cinema. estreou, não. Estreou já na Amazon? Não sei. Então, Não, que eu não saiba estreou, tá no não. cinema Em ainda, algum né? momento ele vai chegar, né? É. Então, ele está passando nos cinemas, ainda não consegui assistir. Terceiro Andar, eu gostei bastante, é uma história de fantasma, daquela ideia tradicional de ter um fantasma num apartamento, só que não é exatamente o apartamento onde as pessoas estão, é num apartamento próximo, então por isso que chamou Terceiro Andar, porque é uma assombração próxima, e eu só fiquei meio triste porque tem uma surpresa, quando você termina o filme, tem uma surpresa. E curiosamente, eu até comentei com a Sil, em off, que eu escrevi um conto com essa surpresa. Eu escrevi uma história de fantasmas com essa surpresa, um conto bem curtinho, e a ideia tá lá no filme. Eu fiquei, nossa, eu sei que eles não leram meu conto, mas eu fiquei um pouco depressivo, falei, nossa, ninguém vai ler meu conto agora, ou quando lerem meu conto vão dizer que eu copiei do filme. Bom, enfim, Invasão Zumbi 2, eu não achei pavoroso com o Samuel, eu achei ele assim, inferior. Acho que se não existisse o primeiro e ele não se chamasse Invasão Zumbi, eu acho que seria um bom filme. Filme normal, assim. Acho que não é nada, não seria um destaque, seria esquecível. Passaria alguns anos a gente ia esquecer, mas ia assistir numa boa. Convenção das Bruxas, eu assisti, me decepcionei bastante. Eu gosto do primeiro, do original. E eu achei assim a vilã, né, a bruxa Mor, a rainha das bruxas, muito caricata. Então, não gostei, sinceramente. E os efeitos especiais são muito ruins. The Dark and the Wicked, para mim, é o melhor. Melhor filme de novembro e melhor filme de 2020. Inclusive, tem uma cena específica. Quem for assistir o filme vai lembrar. Talvez não tenha o mesmo impacto, porque eu costumo me assustar por coisas assim que as pessoas não se assustam no filme. Então, tem uma cena que a protagonista, quem assistiu vai lembrar, recebe uma visita de uma menina. E a menina vem perguntar sobre. Veio contar para ela sobre o vizinho que morreu e tal, que deu um tiro, e a moça fica espantada e tal. Aquela presença, só a menina entrando e depois ela se revelando ao que ela é, aquilo me incomodou demais. Assim, a forma como a menina entra na casa, aquilo. Assim, é uma das cenas assim que eu achei mais assustadoras que eu posso dizer em 2020, assim, que me perturbou, assim, no ponto de falar, não, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. E é engraçado que as pessoas não se assustam da mesma forma. Então, para mim, é o destaque de novembro. E tem outros dois filmes que estrearam em novembro que não foram mencionados. Um é Possessão, Último Estágio. Ainda está nos cinemas. Eu não sei se alguém assistiu, acho que não, porque não teve nem cabine nem nada. E outro que teve sim cabine, eu assisti, mas foi cabine virtual, As Faces do Demônio. também foi em novembro, acho que foi em novembro. Eu achei bem legal. É Coreia do Sul. Esse também. É um filme oriental, né? Isso, Coreia do Sul. É, Coreia do Sul também, pra você ter uma ideia. Coreia do Sul teve três representantes, né? O Alive, o Invasão Zumbi e esse As Faces do Demônio. E é interessante, As Faces do Demônio, embora tenha uma ideia meio clichê, né, de possessão demoníaca e tal, a ideia, até pelo título nacional que permite que você entenda isso, é que a família inteira fica possuída. Você acompanha a história dessa família. Então, é engraçado isso. Os personagens estão lá na família, então, de repente, o pai está possuído, de repente, a mãe está possuída. E no dia a dia deles. Então é uma ideia diferente, eu achei curioso, curioso isso. Tem uma surpresinha também, que não é tão surpreendente, mas é interessante. Uma forma de exorcismo diferente também, de fazer, assim, não é aquele simplesmente de vomitar abacate, vira pescoço, é diferente. Mas infelizmente a última sequência, a última cena é uma cópia, assim, total de uma história que vocês, clássica, que quem assistiu sabe, vai saber o que eu tô falando. Mas é um bom filme, vale a pena. Mas meu destaque é The Dark and the Wicked. Bom, até que acho que a gente fechou bem o ano, né, gente? Esse finalzinho também teve bastante coisa interessante. É, deu pra agora... salvar. É, queria Halloween. Ai. Também. Ai, a gente queria um monte de coisa. Candyman. Candyman. Um monte de coisa. Vamos começar a falar. Nossa, a gente chora. Aham. Vamos ver se ano que vem rola. Bora. É, bom, gente. Oi? Um Lugar Silencioso. Boa. Bem lembrado também. Acho que é abril, se não me engano. É como eu falo, né, pra vocês, gente. O nosso primeiro programa, nosso último programa antes das nossas merecidas férias será o próximo, será o de expectativas para 2021. E ele vai ser basicamente uma repetição do Expectativas sim. 2020, né? Mas sim, vamos refazê-lo, porque a gente tá com outra visão hoje. Bora lá. Uh-huh. Gente, agora passando brevemente aqui, só queria pontuar algumas séries que estrearam ou que voltaram, né? É, ao longo de 2020. Mas eu gosto de tudo, achei sensacional. A Van Helsing eu acho sensacional, a melhor coisa da série. Sim. Ai, que mais? Tivemos a terceira temporada de Westworld, a segunda de What We Do in the Shadows, ótima, e a terceira de Dark, que é uma série que acabou, né? É, o Grito, que a gente já comentou mais cedo, segunda temporada de The Boys, e tivemos Raised by Wolves, Lovecraft Country, Penny Dreadful, City of Angels, Tell Me a Story e A Maldição da Mansão Bly. Tivemos bastante lançamento também esse ano, né? Alguém quer destacar alguma coisa que, tipo, gostou super assim entre as séries? Ah, eu queria Kingdom. Falar de algumas. Kingdom. Kingdom é sensacional. Kingdom, já. Pra mim, foi... Quebrou tudo, assim. Foi sensacional. Foi. E foi no começo do ano, acho que antes da pandemia, né, alcançar o auge. Foi sim. Foi um ótimo lançamento. E vai ter um episódio especial agora em dezembro. É, eu não sei exatamente quando sai. Vai. Aí, tipo, Castlevania, terceira temporada, seguiu muito bem. Eu acho que tá assim, a adaptação tá ficando sensacional, ela só cresce. A primeira temporada foi mais ou menos, a segunda temporada foi muito boa, a terceira temporada foi ótima. É, Westworld foi uma decepção. É, eu acho que, não sei se vai ter quarta temporada, mas a terceira foi bem decepcionante. Tentou ser várias coisas, vários plots que não estavam dando certo. E olha que é um baita de um investimento da HBO. Pra gente encher a boca que a HBO fez uma coisa ruim, é triste falar, olha, mas não deu bom não, Westworld. Achei What péssimo in the Shadows, também. Nossa, What Do in the Shadows, sensacional, sensacional. Acho que ela ficou um pouquinho abaixo só da primeira temporada, mas a segunda foi assim, teve umas sacadas brilhantes, alguns dos melhores episódios já feitos. A terceira temporada de Dark, eu confesso que não gostei, foi um pouco decepcionante. Gostei também. É, também não. É o que a minha irmã falou, gente, ó, podia ter só o último episódio da terceira temporada já tava bom. Podia ter encerrado muito mais simples. Mas enfim. É, então. A segunda temporada de The Boys Eu adorei. Foi assim, muito boa mesmo. Tá na lista pra eu terminar de ver. Comecei, mas não terminei. Mas é bem, bem sangrenta, bem zoada, um texto assim, bem ágil, mas ficou um pouco abaixo da primeira temporada, eu achei. Mas ainda assim, bem marcante. Foi um dos. Hoje é o carro-chefe da Amazon, né? No mundo inteiro. Tanto que eles nem lançam todos os episódios juntos, é um por vez. Raised by Wolves, eu já comentei também. Legalzinha. Vale a pena conferir quem é fã de ficção científica e terror. Penny Dreadful, City of Angel foi aquela tentativa de trazer de volta a marca Penny Dreadful, mas que não deu certo. A única temporada, a série já foi cancelada, eu nem comecei a assistir ainda, mas deu preguiça por causa das críticas que não são animadas. Mas pra mim a série do ano foi Lovecraft Country, né? Então, Lovecraft Country é a melhor, né? Sim. Ah, pra mim foi sensacional. Foi um acontecimento na minha vida, Lovecraft Country. Ficou realmente marcado. É um baita de um produto, série da HBO, então tem aquela qualidade bem única deles. Então é sensacional. Basicamente discute o racismo na cultura pop. Então só por carregar essa responsabilidade, pra mim Lovecraft Country é um marco. Muito bom mesmo. Mais alguém, gente, quer comentar alguma série? Marcelo, Felipe? Não, acho que eu... Ah, pode falar. Não, acho que eu, assim, falaria, eu já falei, né? Que, enfim, a Mansão Bly e o... Aqui é super ruim. Ah, meu Deus, eu esqueci o nome. Do Grito. O Grito. Grito Origens. Então, não, esse ano não foi um ano muito de séries, pra mim não. Marcelo, o que você ia falar? Não, eu ia falar, eu já mencionei sobre a Mansão Bly, já falamos sobre o Grito, gostei do Lovecraft Country, só que eu não vi inteira, falta ainda alguns episódios pra terminar, não é por má vontade, é porque teve o festival Boca do Inferno e eu acabei me atrapalhando com isso, eu falei, não, preciso ver com calma. Dark, eu escrevi um texto apaixonado sobre a primeira temporada, assisti sobre a segunda temporada, gostei, assisti duas vezes a segunda temporada, estava super empolgado com a terceira temporada, mas começaram a falar tão mal que eu fiquei com medo de assistir. Então eu não vi ainda a terceira. Né? Eu não vi. Sério, a terceira, Marcelo? Exato, eu tô com medo. Eu falava pra todo mundo, vamos perguntar, qual a sua série favorita? Eu falava, The Dark, Dark é melhor. Eu falava pra todo mundo. E, curiosamente, eu não vi. Muita gente me perguntou, e aí, o que você achou da terceira temporada? Eu falei, cara, tô segurando, porque muita gente falou mal e eu não quero, eu tava com uma expectativa muito alta e eu tô com medo de me decepcionar muito, então eu ainda segurei. Westworld, eu escrevi sobre a primeira, não assisti a segunda nem a terceira, my bad. Lock and Key, eu gostei. Drácula, só gostei do primeiro episódio, depois o segundo vai caindo, o terceiro é pavoroso. As demais séries eu não vi, sinceramente. Eu vi Além da Imaginação, a segunda temporada, que saiu pela Amazon Prime. Gostei, escrevi sobre os episódios. Eu vou colocar no Boca do Inferno. E é isso. Eu não vi muitas séries, não. Nem mesmo a última do Supernatural eu assisti. Então, esse ano foi mais centrado nos filmes mesmo. Muito bom. A Lock and Key eu fui com bastante expectativa. Eu confesso que eu me decepcionei, assim. Eu fui com a expectativa pelo fato de, né, baseado nos quadrinhos que o Joe Hill, né, foi um dos autores, filho do King. Mas eu não sei, eu acho que os personagens não me pegaram muito, assim. Mas vamos ver os próximos, assim, se... É uma fantasia bem legal, assim, mas... Não sei, pra mim faltou alguma coisinha pra ela... Dá uma deslanchada. Dizem que outros quadrinhos são bem legais, assim, eu nunca li. O Joe Hill é ótimo, né? Pelo menos... O Nosferatu é boa, a primeira temporada. A segunda é bem, bem inferior, bem fraquinha. E saiu esse ano também a segunda temporada do Nosferatu. É, eu não tive coragem de ver a segunda temporada, não. Gosto bastante do livro. Então, eu acho que... Eu ainda não vi uma adaptação do Joe Hill que fizesse jus à escrita, assim. Porque os livros eu gosto muito. Mas os filmes, séries que têm saído, não, nenhum me pegou, assim. aquele filme com o Daniel Radcliffe, esqueci o nome. O Horns. Puta merda, Horns, velho. Que filme bosta. Puta merda. Meu Deus. Puta merda. O livro é muito bom. Eu gosto muito do livro. É, então. E, porra, o diretor é o Alexandre Arra, sabe? Pois é. Eu fui com muita expectativa. Pois é. Mas tá bom. Gente, agora vamos rodar a vinheta, porque chegamos à sessão do Samuel. Ai, amo quando eu tenho oportunidade. Samuel, fala um pouquinho sobre os games que saíram esse ano, por favor. 2020, ele é um ano marcante para o mundo dos games, não só porque nós tivemos ótimos títulos, é um setor que foi atingido pela pandemia de uma maneira um pouco mais branda, afinal os grandes lançamentos são feitos direto para a casa das pessoas, né? não é a necessidade de eventos. Então, esse ano, eu destaco 4 grandes jogos de terror. O primeiro, o Doom Eternal, foi lançado em março. Sensacional. Ele veio com uma expectativa muito grande por causa do seu antecessor, que foi o Doom de 2016, o melhor shooter da geração, na minha opinião. Então, chega o Doom Eternal, que ele mantém a mesma qualidade do jogo de 2016. Ele acrescenta uma história, ele cria uma lore pro Doom, que era até então inimaginável, afinal, Doom, em geral, é o nosso fuzileiro naval atirando em demônios e sem história, mas ele chega em Eternal com uma baita de uma história, muito boa mesmo. Mas ainda assim, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do Doom de 2016. É um ótimo jogo de ação, mas eles quiserem investir em outras pegadas, tipo lutas com chefes, e toda essa uma droga. Mas, no geral, continua sendo muito prazeroso você controlar um cara durão entre a realidade e o inferno lutando contra demônios. Jogaço, tanto que foi indicado ao jogo do ano na The Game Awards, que é a principal premiação de jogos. Nós tivemos Resident Evil 3, que foi uma pequena decepção. E não foi uma decepção porque é um jogo ruim, muito pelo contrário, é um jogo muito legal. A questão é que ele veio depois do remake de Resident Evil 2, que é considerado por muitas pessoas como o melhor remake já feito de um jogo. Atraiu muita gente para a franquia, trouxe assim uma reformulação para a franquia da Capcom. Resident Evil 2 é sensacional. Aí o problema vem com Resident Evil 3, que traz dois personagens clássicos, a Jill Valentine e o Nemesis, em seus embates por Raccoon City, quando na verdade o jogo dura menos que 7 horas. Então você tem um jogo de preço full por apenas que vai te entreter por menos de 7 horas. Então muita gente se decepcionou. Entre as surpresas do ano nós tivemos Carry On, que é um jogo indie, mas que ele é muito interessante porque ele traz a troca de perspectiva. Em vez de você controlar seres humanos numa base que é tomada por monstros, você é o monstro e você tem que fugir da base, que você é um experimento. E nessa fuga você vai ter que comer todos os seres humanos que estão por ali no caminho, porque é a sua biologia, depende disso. Então Carrion é um dos jogos mais divertidos que eu joguei esse ano, então eu recomendo bastante também. Mas o melhor jogo de 2020 pra mim, de longe, foi The Last of Us Part 2. Ele é a continuação do sucesso monumental de 2013, o primeiro The Last of Us, lançado pra Naughty Dog, exclusivo pra PlayStation. E para mim esse jogo ele é um acontecimento. Eu nem consigo assim dizer muito, meu melhor filme de 2020, minha melhor série de 2020, mas eu consigo dizer qual é o meu melhor jogo de 2020 e eu consigo dizer o meu melhor produto audiovisual de 2020. O The Last of Us Part 2, ele tem uma coragem narrativa única. Única no mundo dos jogos. Eu já tinha falado disso na live, né, que eu participei com o Felipe. Ele tem uma coragem gigantesca de pegar uma história que é amada e não ter medo das consequências das escolhas dos personagens que já estão presentes na nossa vida e dos novos personagens que são inseridos. Além disso, é notavelmente o visual mais lindo já feito para os jogos dessa geração. A jogabilidade é fantástica. E ele ainda é um jogo de terror. Parece que é muito mais drama, mas não. Ele é um jogo de um mundo pós-apocalíptico, de pessoas tentando sobreviver. Mas essa sobrevivência é cercada de dramas, de escolhas e de consequências. The Last of Us Part 2 é, pra mim, o jogo do ano. Eu torço muito para que ganhe como jogo do ano na The Game Awards, porque muita gente torceu o nariz para sua produção. E eu espero que seja feita justiça com esse jogo. Ele é sensacional, sensacional mesmo. Como eu disse mais uma vez, marcante. Ele me marcou de uma maneira muito única. Além disso, nós tivemos alguns outros títulos, como Amnesia Rebirth, o Remote Raid Broke Porcelain, o sucesso do jogo Phasmophobia, que ele é um jogo online, o lançamento do segundo capítulo do The Dark Pictures Anthology, né, que é o Little Hope, o aguardado lançamento do Visage, que é um sucessor espiritual do Silent Hill, e agora, encerrando em dezembro, o lançamento de Cyberpunk 2077, que é um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos. Ele foi adiado simplesmente 4 vezes, só esse ano. E eu até fico convite aqui com os colegas pra gente gravar no futuro um programa sobre Cyberpunk, que eu acho que merece aqui no Falando no Diabo. E é isso, gente. Foi um ano muito bom pra jogos, encerramento dessa geração, e que venha meu PlayStation 5, que eu tô torcendo bastante pra que eu consiga comprar. Muito bom. Eu topo gravar, mesmo não jogando, gente. Eu topo gravar. A gente precisava fazer um episódio só sobre games, né? Na real. Vamos planejar isso pro ano que vem. Sim, sim. Com convidados. Bom, gente, então é isso, né? Quero ouvir dos Infernautas o que vocês acham que valeu a pena em 2020, o que foi ruim. Deixem aí nos comentários, deixem nas nossas redes sociais também. E quem puder, gente, como sempre, deem uma olhadinha lá no nosso Padrim. A gente tem umas recompensas bem bacanas para quem puder ajudar o Boca do Inferno e o Falando no Diabo. O link tá aqui no post. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. E a gente agradece quem já apoia também, né? Obrigada pela confiança. E acho que é isso por hoje, gente. Obrigada ao Ivo, ao Samuel, ao Felipe. E obrigada ao Marcelo por ter topado gravar esse episódio com a gente. E a gente te espera mais vezes. E é isso aí. Tchau, tchau. Desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, né, pra todo mundo. E que 2021 possa ser um ano, pelo menos não tão ruim quanto foi esse. Amém. Galera, não aglomera, pelo amor de Deus. O vírus tá aí, não foi embora, não. Por favor, gente. Pandemia não acabou, não. Se cuidem, tá? Queremos vocês, todo mundo bem aí. Até mais, Infernautas. Tchau, povo. Gente. Beijo, gente. Até a próxima.